partes do planeta. Tudo é uma questão de sintonia. A frequência de energia de alta qualidade. Sintoniza lá. Vamos juntos, sintoniza lá.